aham, uh-huh, aham, uh-huh, assim que é, na fé, na fé. Sobre a graça do Senhor, vou que vou, vou que vou. Contra o efeito do opressor, que rouba, mata, destrói, provocador, espalha o sangue de vários manos sofredor, que morre sem chance de um trampo, um carango, uma vida sossegada. Enquanto a mãe sofre, o inimigo dá risada, age na madrugada, em forma de uma pedra, queima dentro da lata, derrete, deixa sequela. Na tela o boy assume que depende do crack, prova que o dinheiro não compra liberdade. Servo da justiça, guiado pelo cordeiro, liberto da algema, da soberba e do dinheiro. Firme como um guerreiro, disposto de fé, livre do cativeiro, vou vivendo pela fé. Pois largo é o caminho que conduz à perdição, escoltado por anjos, pregando a salvação. Mundão, Jesus maligno, não mais me engana, com proposta profana, dinheiro, mulher e fama. Não vou voltar pra lama, lavado pelo sangue, vou na fé, assim que é, daqui por diante. Aí. Os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, porque Deus é por nós. Os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, porque Deus é por nós. Os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, porque Deus é por nós. Os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, porque Deus é por nós. Maloqueiro evangélico, estilo estratégico, chega de colecionar fato patético. Espero que o meu verso chegue em seu pensamento. Reverso não parou desde o seu nascimento. Aê, agradeço a presença de vários truta. Além de agradecer, quero dizer que eu tô na luta contra a violência que aumenta a cada ano. Parece que os manos se sentem mais se tem uns cano. Mas aí sem as PT, me diz quem é você. Só mais um Zé da quebrada que não conseguiu vencer. Põe a culpa no governo, desemprego, racismo. Deus te dá potencial pra ser bem mais que isso. É claro que é embaçado viver ao lado do crime. Não vou julgar ninguém, quase joguei pra esse time. Mas tô firme, de rocha na revolta pacífica, em busca da glória e da vitória legítima. Não vou perder meu tempo dizendo que não convém. Dou meu depoimento e tento trazer o bem pros detentos, pros parceiros, pra quem tiver na escuta. Vou na fé, assim que é, pra vencer a luta. Os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, porque Deus é por nós. Os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, porque Deus é por nós. Os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, porque Deus é por nós. Os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, porque Deus é por nós. Só o Espírito Santo pra deletar meu ódio, não deixar eu espirrar o sangue do próximo. Contendo minha raiva, trauma do passado, renovando a esperança de um louco entusiasmado. Senhor, eu permaneci a todas oração e senti tua presença quando todos deram as mãos. Numa manhã de terça-feira eu estava ali na galeria e sofrimento, mas venci. Não temas as coisas que tens de sofrer, pois Deus é justo e leal e não abandona você. Relatou pra mim o guerreiro do cubículo 7. Não perca a fé que em si, aqui é só um teste. Com o passar do tempo, alvará na pista, saí de Lili purificado e de alma limpa. 2006 é o ano, pode acreditar. Mensageiro do rap, tá de volta pra rimar. Direto e reto da favela, FV coerente. Os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, porque Deus é por nós. Os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, os loucos solta a voz, porque Deus é por nós. Então reversa, é desse jeito, FV coerente. Aí, tamo na pista, 2006 é o ano, é a força mesmo, ó. Aquelas coisas, né?